Mas como você sabe, meu nome é Silock. Se eu tiver dormindo, faz favor, não me toque. Tudo bem que eu curto rock, mas abaixa essa porra, porque se me acordar, é melhor que você corra. Durmo, acordo de noite, concordo se você vir me chamar pra gente tomar uma breja. Peço, imploro, se pá de história. Se você não me acordar, tá tudo uma beleza. Durmo, acordo de noite, concordo se você vir me chamar pra gente tomar uma breja. Peço, imploro, se pá de história. Se você não me acordar, tá tudo uma beleza. Não tenho paciência, nem com o despertador. Se um desgraçado toca, retribuo com amor. Pego ele, mando longe, quebro o vidro da janela. O que eu quero é meu carinhoso e olho a tirela. Aqui quem fala o Tony, me traz um microfone. Minha preguiça é grande, eu não atendo o telefone. Meus filhos se encontram, viagem celestial. Se eu tô aqui cochilando, não quer dizer que eu sou mal. Eu sou chuva, não faço porra nenhuma. Eu tenho preguiça até de bater uma. Queria dormir o dia inteiro, mas quem não me ajuda é o tal do dinheiro. Como eu não tenho, vou cedinho trabalhar e fico lá o dia inteiro e depois vou relaxar. Saio com os comparsas pra dar um rolê. Vamos todos de fusqueta fazendo fumacê. Mas puta que pariu, amanhã vou trabalhar. Às 8 da madrugada eu tenho que levantar. Tudo certo, tudo bem, eu não vou me abalar. Tenho força e saúde pra rotina enfrentar. Durmo, acordo de noite, concordo se você vir me chamar pra gente tomar uma breja. Peço, imploro, se pá de história. Se você não me acordar, tá tudo uma beleza. Durmo, acordo de noite, concordo.